se arrastando. A diferença que entre nós é possível mudar. A trajetória. Desde então, os astros sólidos, as poeiras, todas as partículas cósmicas se expandem e afastam cada vez mais umas das outras a uma velocidade estonteante. A força da explosão continua a afastar-nos. Desce pela avenida a lua nua, divagando à sorte, dormita nas ruas. Faz-se de esquecida, domingo e tua, deixando um rasto

Canal 2 da Antena Web. Está de volta ao barro, um meio toda pura. Já anda nas ruas à procura da aventura. Vestiu-se mandadinho e foi à casa da avó. Porque tinha saudade, saudade do pó. Já tentou matá-la, afogá-la com uma pinga. Empenhou-lhe as patas e cortou uma seringa. Já tem um panfleto, puxou-lhe uma violina. Foi para casa dar um caldo mais à sua pequena. Chuta, cavalo, chuta, cavalo. Chuta, cavalo, chuta, chuta. Para ver o meu barro não preciso de asas. Muito para crescer e muito que a gente se casa. Nunca esqueço o homem fantasma, que a gente espanta se a gente paspa. Quando respira fundo o homem fantasma, no que é de alívio quando muito será da raspa. Vestido no hospital, há quem morra tanto da cura como mal. E os donos da medicina disseram: ai, o homem fantasma, depressa uma seringa, um bisturi, um cataplasma. Sou homem fantasma e com uma vida transparente, eu sinto-me aos jantares e ninguém me presente. E dizem tal e coisa, mas em claro e vice-versa, e o que lá fora era discurso caro e conversa. Descansa o homem fantasma, que a gente espanta se a gente pasma. Quando respira fundo o homem fantasma, não quer alívio quando muito será da asma. Nunca descansa o homem fantasma, que a gente espanta se a gente pasma. Quando respira fundo o homem fantasma, não quer alívio quando muito será da asma. Mas atenção que até eu posso ser criticado. Se depois do que eu digo e denuncio e reclamo, eu voltar para casa e casa for um tirano. Nunca descansa o homem fantasma, que a gente espanta se a gente pasma. Quando respira fundo o homem fantasma, não quer alívio quando muito será da asma. Nunca descansa o homem fantasma, que a gente espanta se a gente pasma. Quando respira fundo o homem fantasma, não quer alívio quando muito será da asma, da asma, da asma. Canal 2. Através da multidão chega-me um sabor amargo. Eu não sei quem são, não sei onde vão, mas estão ao meu lado. E quase em contemplação, estranho o seu olhar cansado. São uma multidão, vão aonde vão, e eu vou ao seu lado. Oh,

que ele continua, que em vez de beijar ele sopra. Toda a gente fom, fom, fom, fom, só nos dizem o que eu digo, que tu é fom, fom, fom, fom, tem tão pouco romantismo. Essa toca fom, fom, fom, fom, e a fanfarra que eu sigo. Seu amor é fom, fom, fom, fom, que se lixe o romantismo. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Preguiçoso e louco tá. mais vale nunca mais crescer. Ficas a aprender, mais vale nada nunca apetecer. Mais vale nunca, nunca mais beber. Mais vale nunca mais crescer.

defesa, pôs-me o mapa sobre a mesa e falou-me dessas ilhas, arquipélagos ao luar, os areais estendidos contra a cegueira do mar. Esperando